benevolência a vocês e shalom da parte do Eterno nosso Pai e do Mestre Yeshua ungido. Doações de benevolência ao meu Eterno todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vocês com alegria, pela sua cooperação na boa mensagem desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Yeshua ungido. Como tenho por justo pensar isto de vocês todos, porque vos retenho em meu coração. Todos vocês são participantes comigo da benevolência, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação da boa mensagem, pois o Eterno me é testemunha da grande saudade que tenho de todos vocês, na entranhável afeição de Yeshua ungido. E isto rogo, que o seu amor aumente mais e mais no conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia do ungido, cheios dos frutos de justiça que são por Yeshua ungido, para a glória e louvor do Eterno. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso da boa mensagem, de modo que minhas prisões no ungido se têm tornado manifestas em todo o pretório e a todos os demais, também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar palavras sem temor. Alguns de fato pregam ungido, até por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns anunciam ungido por contenda, não sinceramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas os outros por amor, sabendo que fui posto para defesa da boa mensagem. Mas que importa, uma vez que de toda maneira, quer por pretexto ou por verdade, ungido é anunciado. Nisto me alegro, sim, e me regozijarei, porque sei que isto me resultará em salvação pela sua súplica e pelo socorro do Espírito de Yeshua ungido, segundo a minha ardente expectativa e a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, o ungido será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é para o ungido, e o morrer é lucro, Mas se o viver na carne resultar pra mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com ungido, porque isto é muito melhor. Mas ficar na carne é mais necessário por causa de vocês. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vocês, para seu progresso e prazer na fé, para que sua alegria quanto a mim seja mais abundante. Em Yeshua ungido, pela minha presença novamente convosco, tão somente portai-vos de modo digno da boa mensagem do ungido. Para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, possa ouvir acerca de vocês, que permaneceis firmes num só ruaz, combatendo com uma só mente, por meio da imuná, da boa mensagem. E que em nada estáis atemorizados por seus adversários, o que para eles é prova evidente de perdição, mas para vocês de salvação. E isto do eterno, pois vos foi concedido por amor do ungido. Não somente o crerdes nele, mas também o sofrerdes por ele, tendo o mesmo conflito que vistes em mim e agora ouvis que está em mim. Por conseguinte, se há alguma consolação no ungido, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão do ruas, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Completai o meu prazer, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma mente. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vocês esta mente que estava no ungido Yeshua, o qual, sendo em forma do eterno, não considerou como usurpação o ser igual eterno, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo feito semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de estaca de execução. Pelo que o Eterno exaltou supremamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e todas as línguas confessem que Yeshua ungido é superior, para a exaltação do eterno Abba. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a sua salvação com temor e tremor, porque o Eterno é o que opera em vocês tanto querer como efetuar. segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos do Eterno, inculpáveis em meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia do ungido eu tenha motivo de exaltar-me de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da sua fé, alegro-me e me alegro com todos vocês, e pela mesma razão alegrai-vos também e contentai-vos comigo. Ora, espero no Mestre Yeshua enviar-vos em breve Timóteo, para que eu tenha bom ânimo, sabendo de sua situação. Porque nenhum outro tenho de igualmente que sinceramente cuide do seu bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é do ungido Yeshua. Mas sabeis que provas deu ele de si, que como um filho ao Abba lhe serviu comigo na boa mensagem. A este espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Confio, porém, em Adonai, que eu mesmo em breve irei. Mas tive por necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e seu enviado para me socorrer nas minhas necessidades, uma vez que ele tinha saudades de todos vocês, estava angustiado por ter desouvido que estivera doente, pois de fato esteve doente quase à morte, mas o Eterno se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso tanto mais depressa o enviei, para que vendo outra vez vos regozijes e eu tenha tanto menos tristeza. Recebei-o em Adonai com toda alegria, e honrai a tais homens, porque pela obra do ungido chegou até as portas da morte, não fazendo caso de sua vida, para suprir-me a falta do seu serviço. Quanto ao mais, irmãos meus, contentai-vos em Adonai. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vocês vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos o Eterno em ruas e nos gloriamos no ungido Yeshua, e não confiamos na carne. E bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Biniamim. Judeu de judeus, quanto a Torá fui fariseu, quanto ao zelo persegui a congregação, quanto à justiça que há na Torá fui irrepreensível. Mas o que pra mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor do ungido. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento do ungido Yeshua, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar o ungido e seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da Torá, mas a que vem por meio da emuna do ungido, a saber, a justiça que vem do Eterno por meio da fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição no meio dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo pro que fui também alcançado por ungido Yeshua. Irmãos, quanto a mim não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial do Eterno no ungido Yeshua. Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento, e se sentes alguma coisa de modo diverso, o Eterno também vou-lo revelará. Mas até onde já chegamos, andemos segundo a mesma regra e tenhamos o mesmo sentimento, irmãos. Sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem em nós. Porque muitos há dos quais repetidas vezes vos disse, e agora digo para vocês até chorando, que são inimigos da estaca de execução do ungido, cujo fim é a perdição, cujo Elohim é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso. Os quais só cuidam das coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos um Salvador, o Mestre Yeshua, o ungido, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Por conseguinte, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes em Adonai. Amados. rogo e volte, e rogo a sentir que sintam mesmo em Adonai. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque trabalharam comigo na boa mensagem, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no Sefer da vida. Alegrem-se sempre em Adonai. E outra vez digo, contentai-vos, seja a sua moderação conhecida de todos os homens, perto está o Adon. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os seus pedidos conhecidos diante do Eterno pela tefilá e súplica, com atos de gratidão. E a Shalom do Eterno, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos no ungido Yeshua. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai o que aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, que o Eterno de Shalom será convosco. Ora, muito me alegro em Adonai, por terdes finalmente renovado o seu cuidado para comigo, do qual na emeta andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias. Sei passar falta e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou experimentado tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas no ungido que me fortalece. Contudo fizestes bem em vos associardes na minha aflição. Também vocês sabeis, ó filipenses, que no princípio da boa mensagem, quando parti da Macedônia, nenhuma congregação se associou comigo no sentido de dar e de receber, senão vocês somente, porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir minhas necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a sua conta. Mas tenho tudo, tenho até em abundância. Estou, depois que recebi de Epafrodito, que da sua parte me foi enviado, como aroma agradável, como sacrifício aceitável e aprazível. Meu eterno suprirá todas as suas necessidades, as suas riquezas na glória saudai a cada um dos santos no ungido Yeshua. Os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os kadoshim vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. A benevolência do nosso mestre Yeshua, o ungido seja com seu espírito.